lavadeira. Já fui com ele ao moliço, se o bailar a tarde inteira. Amor, o que tens com isso? Não me toques aos ouvidos, porque parece castigo. Eu já tenho os pés doridos de tanto bailar contigo. Olarilholé, hoje é nesta cova que chega a maré. Quando a lua nova, quando a lua nova, quando a lua cheia, aqui nesta cova cheinha de areia. Quando a lua nova, quando a lua cheia, aqui nesta cova cheinha de areia. Pensar na diabrura de uma loucura qualquer, hei de ir à tua procura, e seja o que Deus quiser. A brincar jurei amar-te, isto semanas inteiras, mas pus a jura de parte que não estou para brincadeiras. Olarilolé, hoje é nesta cova que chega a maré. Quando a lua nova, quando a lua nova, quando a lua cheia, aqui nesta cova cheinha de areia. Ai, lorilolea, pois é nesta cova que chega a maré. Quando a lua nova, quando a lua nova, quando a lua cheia, aqui nesta cova cheinha de areia.